Estarei controle em 119 décima 8, bom voo. Controle 119 décima 8, graças, valeu, graças a isso. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeo, novembro da Suíça, que decolou da 117. Papa Romeo, novembro da Suíça, bom dia, mantenha meu pé, então o corredor Axé, reporte da Fala da Barra. Um novo pé, corredor Axé, reportaram no Fala da Barra, novembro da Suíça. Decimal 8, chega em seu Recife, frequência 26, decimal 0, alternativa 1, 28, decimal 8. Controle. Prossiga, 3859. Chega em seu Recife, frequência 26, decimal 0, alternativa 1, 28, decimal 8. 260, 288, obrigado, andando 3259. A250, desça para 4.000 pés, autorizado Val Serra, Vitor 366. 4.000, autorizado Serra, Vitor 366. Papá va a pasar en la capana, limón, cruda, eres fácil. Charlie Mike Papa. Ciência autorizado táxi via pista 35. Em livre a primeira esquerda na taxi Quebec até o Aerostar. Então prossegue o táxi via pista 35, depois de ir na Quebec. Charlie Mike Papa. Aerostar 366. Fica para 2.500, autorizado RNAV, resposta passando para 1.366. Antigo, autorizado 2.500, autorizado RNAV, velocidade, resposta na passando Serra Vista 3.66, chamando a 2.66. 3.633, quando estiver 1.0, pronto. São 3.733, autorizado, alinhada para lá, pista 1.0, vento 0.80 graus, 0.59. Líder, coloca pista 1.0, autorizado 3.3. Charlie Mike Papa ao estacionar a frequência livre. Fazendo as coisas que vão fazer para aquele limite de Veracruz. Vendo as coisas que eu controlo. Bem, tem frequência livre para coordenação. São 3733, decola 48, sistema controle de Salvador em 119.8. 19.8, obrigado, ótimo serviço, senhor. Sim, 19.8, 195. 195, obrigado, 62, controle de Salvador, bom dia, 3733, 2000 pés na Dayal. 3733, bom dia, contato radar, firma TJ 380, após 2000 pés, o Eluda. Obrigado, direto Lira, 3733, passando já 2500. Serra Vista 372. Serra 6250, ajuste no 04, confirme se já avisou. Morosa, 0 4 ainda negativa, vou ver se quiser. Gente, acho que é 250, reporte visual. Vou estar avistando, se quiser. LM 250, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 629. Autorizado pouso pista 10, Ocean Air 6250. Romeu, Oscar, Romeu Lima, bom dia, sua identificação. Romeu, Oscar, Romeu Lima, está em contato com o radar 50 milhas de Salvador, mantenha meu de voo 095 condições visuais na escuta do controle. Entre 73, vocês mantenham inicialmente, eu estou aguardando coordenação com o seu presídio. Ok, aguardando, obrigado. Mantenha a saída. Mantém lido, 3337, gente. Obrigado pela tentativa. 964, ele deu para 2500, apesar do alto 3666, pode passar para 2566. 366 na proa, voa no 642. Então 3663, autorizado ali, mantém pista no zero. Bom dia, prossiga na Chega Mari, deixa o nível de voo 070, aguardando a autorização da RINAP. Chega 6250, no solo 52, direita solo Salvador, 121, décimo 9. Direita, próximo da décimo 9, cara, bom. São 3663, autorizado decolar pista 10, vento 070 graus, 079. Azul 2762, autorizado nem manter pista 0. Nem mantém 2762. 3733, chama centro Recife, frequência 125.1, alternativa 3. 123.8. Decola 54, chama o controle de Salvador em 119, décima 8. 198, eu usar 3663, bom dia. Controle, bom dia, tá 3663, Israel, Lida Mostra. São 3663, bom dia, contato Roberto, vai via para o 340, saiu da Delta. Via para o 340, tá 3663. Qual a possibilidade do Tata 3663, vou a Lira da presente? 3663, autorizado Lira. Graças, vão direto Lira, Tata 3663. São 3766, está autorizado a velocidade é o número 1 na aproximação, desce para 4.010. 4.010, obrigado, 3766. Para 648, chame torre, na frequência, no 295. 295, vou no 648. Bom dia. Salvador, bom dia, azul 2762, recolado, vestida coral. Azul 2762, bom dia, contato radar, mas a gente vai no 60, após 2006, e direto coral. No 60, após 2000, direto coral, 2762. Tá, autorizado pouso, pista no zero, vento 070 graus, 629. Livro pouso, pista no zero, gol no 648. Gol no 648, poderia confirmar como recebeu o papi? Aqui ele tá bem fraco, mas a gente consegue visualizar ainda do lado esquerdo. Ok, direto pela informação. Pro 2762? 2762, inicialmente é o 080. 080, excelente. Tempo agora 080 graus, 629. Gente, livro pouso, pisa no zero, no 648. Autorizado a aeronave, reporte passando no serviço 366. 2500, aeronave autorizado, reporta dia após o pouso do voo da Bona Curtíssima, na linha MTY0. Pode voo, mantém 9063, bom voo. 7.0, desça para 4.003, o ajuste é 9.0.04. Para o caminhão, 9.0.04, vai dar uma situação do Curtíssima. 3.8.9, após o Itapo, voo Serra 3.66 para o Renato. Pode estar para o Serra 2366 para o Arinado, 3266. 3268. Golo 648 no solo aos 1200, direita solo Salvador, 121, décima 1. 211, obrigado. Golo 648, é, correção, 121, décima 9. 219. Informo que o som de pressão do controle está restrito ao nível 080 até 30 milhas de Salvador. 080 até 30 milhas de Salvador. Correto, China M3 e autorizado até falar, pista no zero, vento 080 graus, 629. Bono 094, bom dia. Prossiga na chegada da Maia, aguardando a autorização da R9, desce para o 050. Desce para o 050, aguarda a R9, bom 094. Atingindo o 080, azul 2762. 2762, submaterial 60, 5 opções de curva à esquerda, na proa 200. Afirma, esquerda 200, só direto no 60, 2762. Gente, após cruzar o nível de voo 1110, voo e coral. Pode 110, voo coral, 2762. Cara 6311, decola 02, chama o controle de Salvador em 119, décima 8. 7.6, chame em torre na frequência 9.95. 1.1.8.9.5.3.7.8. Controle de Salvador, bom dia, chame 6.1.1. 6.3, 1.1, bom dia, 4.10, 3.60, fui direto Leda. 3.60, autorizado, direto Leda. Confine se visual com o campo. Ainda não, 1.0.1.4, 3.7.2.5. Gente, 3726, quanto visual? Pera aí. Fundador do Novembro, Live Taxi, reporte no Ponte Espera, para ingresso. Somar passando do EL 366, até 3296. Visual 103726. 3726, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 079. Autorizado pouso, 10, 3726. Passagem é com 190, autorizado ingresso, pista no 7, reporta alinhado e pronto. T-62, já cruzar com tráfego à sua direita, está mantendo 095, no rumo norte, é um trago 2.0. Gente, 2.7.62. Bona 394, bom dia, prossiga na chegada da Mari, lista da 070, aguardando a autorização do Aginagem. Mari 070, final Aginagem, voo 394. Com a 094, só pode vir o reator navegação na projetada. Pode dizer o contato, na 094. 2762, vou ir Coral na presente. Vou Coral 2762. Salvador, Oxalé 63, ponto 1. Prossiga. Foi autorizado 360, ok? Foi autorizado o livro de voo 360, Oxalé 63, do 9. Acerte. Na vida 366, Altan 3896. Na 3896, chamei torre na frequência 8.95. Capatango Eco Zulu 9, informo aqui por solicitação do controle. Está restrito ao nível 080 até 30 milhas de Salvador. Dia 3896, está estabilizado na RINAV da 10. Papa Tango Eco, Zulu 90, autorizado a decolar a pista no 7, vento 100 graus, 059. Então 3896, bom dia, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Informa a aeronave Papa Alfa 31, decolando da pista auxiliar sem interferência. Assente, vai dar atualização de pouso, 3896. No solo 06, direita solo Salvador, 121, décima 9. Direita 219, boa, 3726. 18 da Gol. 2209, segura. Azul 2762, solicita nível 180. Então 3896, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 099. Autorizado pouso na 10, tá 3896. 094, autorizado Renato. Tango Eco Zulu 9, bom dia, está em contato radar, super restrita no nível 080, na proa de Coral. 080 na proa de Coral, Eco Zulu 3, 1, 1, chama o centro Recife, frequência 251, alternativa 23, décima 8. Prossiga para 2500, reporte passando até a Vito 366. 2500, reporte a 366, voo no 094. 3896, no sala 09, direita, sala Salvador, 121, décima 1. Azul 5196, desça para 4006, reduza para 200 nós. Azul 5196, ajuste no 014. 1394, desça para o nível de voo 050. Foi para o voo 1394, 050. 1394, nível de voo 050. 1394, desça para o 050. Eu não vendo subir, mas tem a nível de 100. Foi o Salvador, bom dia, Gol 2171, ponte espera da 100. Gol 2171, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 090 graus, 079. Tem que liberar a decolação 0, Gol 2171. Salvador, Gol na 69, próximo do ponte espera. Gol no 69, bom dia, mantenha a ponte espera, pista no 0. Manterá. Acusa 9 na vaga. Nós vamos ir direto pro outro seguro. Mobilizou na 094. Na 094, chame tu e na frequência no 895. 895, bom dia. Azul 596, prossiga para 2500, aposto passando terra 2366. 2500, aposto terra 2366. Coluna 394, seu TNZ. Negativo, 394, no perfil da chegada, voando agora na proa do Serra Vista 369. Coluna 394, o controle não tinha autorizado para o Serra Vista 369, você estava aguardando autorização para o procedimento terminal. Obrigado. Doutor Salvador, bom dia, Gol 2171. Gol 2171, contato radar, seu motor de 360, via saída da OPA. 2071, via saída da EL, você precisa ir direto para o Máquina? Autorizo o Leda. Leda, ligado. O Gol 394 vai voar agora o Serra Vida 366, descida para 4.000. Ok, então da proa da presente, 366 para o procedimento da RINAV, o Gol 394. Altitude para descer? Descida para 4.000, ajuste no 094. 4.000 no 094. Passou o seu vertical, voando o corte de mando lá ao fundo 241. no 248, bicho, mas de onde, papi? No 241. 241, copiado. 090-089. Ele pousou na 0, 094. Zona 394, vista para 2500, autorizado a RNAV, reporte passando para o 366. 2500, sinal RNAV, reportará o 366 com 394. Salvador, uma boa, Azul 5196. Azul 5196, bom dia, ajuste no 014. Continua a aproximação, agora autorização de pouso. 5196, 1094. Mantenha a posição, informa a aeronave profundamente 5 milhas da cabeceira. Se possível, será autorizada após o pouso. Voo 094, com solo aos 17, direita, solo Salvador, no 21, décima 9. Direita, 219, do 9, 1, Azul 5196, vista livre, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 099. Livre pouso, pistão 0, 5196. No 394, agora a terceira operadora. Visual com entrada azul na curta final no zero. Afirmativo, voo na meia aeronave visual com azul. Gente, voo número 9, após o pouso da entrada azul, a linha mantém pista no zero, preparando para iniciar a rolagem assim que autorizada. Afirmativo, voo na meia aeronave após o passagem do azul, ele mantém na 9-0. Azul, bom dia, voo no 394, final RNAV. Bom dia, ajuste no 014, continua a aproximação, com a autorização de pouso. Gol 1394. Continua a aproximação, aguardo a autorização de pouso. Aguardo, né? Escuta, gol 1394. Gol 1394 para informação. Boeing da companhia alinhando na cabeceira no zero para iniciar a rolagem. 7394 reduzido. Tal. Do 5196, no solo aos 19, direita solo Salvador, no 21, décima 9. Direita 219, 5196, boa. Charlie, autorizado a decolar pista no zero, vento 090 graus, 099. Início de decolagem, zona 0, agora no 69. Ciclono, alternativa 3, 123, vítima 8. Cadê 525, alternativa 123, vítima 8, gol no 921, 21, obrigado. No 394, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 099. Vê pouso no 4, gol 13, correção pista no 0, gol 394. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, mantendo 510, reporte visual colocar de pouso. De 80 milhas até 30 milhas, só nível 080 até 30 milhas. Foi pro gol no 619? Afirmativo. Então, desconsidera a restrição de 8 mil, prossegue no perfil da DAEL, autorizado nível 370, gol no 69, chama 198. Controle Salvador, bom dia, gol no 69, passa 1800 no perfil da DAEL. Bom, no 1009, bom dia, Cota Cardácio, Mandejo 360, via subida da EL. Autorizando 360, via subida da EL. Pode voar lida, gol no 1009? Autorizado. Autorizado. Gol 2065, autorizado ali, mantém pista no 0. Ali, mantém gol 2065, pista no 0. No solo 22, direita solo Salvador, no 21, décimo 9. 219 com Salvador, no 394. Gol 2065, autorizado a decolar, pista no 0, vento 090 graus, 099. Decolagem no 0, gol 2065. Talvez eu acho que isso prossiga. Com isso, mantendo 1500 para o reporte Paripe. Gol 2065, decola os 25, chama controle Salvador em 119.8. 198, tem um pontinho, um ponto meu. Igualmente. Salvador, gol 1184, ponto espera da 190 para 9. Gol 1184, autorizado a linha IMAT, deixa no 0. Autorizado a linha IMAT, 1-0, gol 1184. No jogo 360, via, certo da L. 360, via, com referência, pode voar direto, ótima. O 2065, autorizado da L. Autorizado da L. O 2065, aguardando quando possível, Leda ou Mótima. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 080 graus, 099. Esse decolagem no zero, gol 1184. Número 699, chama C3 CIF, sequência 251, alternativa 23.8. Corno 238, gol 1169. Afirmativo. Obrigado, bom dia. O 2065 aguarda a autorização com o centro Recife. Aguardado. 1184, decola os 27, chama o controle Salvador em 119.8. Obrigado, bom 1184. Obrigado, bom domingo. Igualmente. Controle Salvador, bom dia, 4207. A sua identificação, prossiga na chegada BOF, descida para 4.000 pés, aguardando mais próximo a autorização do Renato. Salvador, gol 1184. Gol 1184, contato radar, cima do G3, 70 via saída PUCA. 370 via PUCA, gol 1184. Ajuda 4207, copiou o controle? Tango, Eco Zulu 90, está afastado 55 milhas sudeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Yellow, na frequência 120.1. Os 4207, controle. Papa Mike pro tio. Decolado do Pontão, ele tá falando de voo para tipo do voo, modifico do bode, são dois a bordo, uma que pode ser um para si, já através do seu. E Salvador está usando, por favor, eu dei contato com o centro Recife. Como 19.8. 19.8, grato, fala de pouco. Eu 4207, bom dia, sua identificação, desça para 4000 pés, prossiga na chegada a ponte, aguardando a autorização da aeronave. Passando aí, mas o papá, bom dia, prossiga na chegada Marlin, desça da 050, aguardando mais próximo procedimento aeronave. Eu vou passar Mike, só confirma o chamado de pouso. Chama pouso ao 15 da próxima hora. A próxima? Termo. Copiado no 3, no 5, chame pouso para o cruzamento na frequência do 9, no 95. Chamado 2, no 95, leão para o Mike. Salvador, bom dia, papapá Lima, papá Mike. Papapá Lima, papá Mike, bom dia, Túlio. Eu, papá Mike, é um Robson 44, através de Iguaçu, para cruzamento do campo terra. Lima, papá Mike, reporte-me através do farol de Itapuã, ajuste no 014. 014, reporte na Itapuã, Lima, papá Mike. Lima, Papa Mike, autorizado o cruzamento da final da 1-0, ajuste 1-0, 1-5, reporte o eixo da final da 1-0 livre. Ok, ajuste 1-0, 1-5, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reportará no eixo pelo litoral, o Lima, Papa Mike. Você não vai conseguir ver litoral? Está autorizado, via litoral. Se agilizando na medida do possível, reporte para o cruzamento do setor de decolagem da pista na zero. Você reportará para o cruzamento de Apagão Mais. O Papatano Lima, azul, o Papá, foi de fato, será autorizado o Valter 366 para completar o procedimento aeronáutico. O 1984, chamista 35, frequência 2085, alternativa 25245. 2085, 2545, 1984. Desça para 2500, autorizado Valterra do 366 para o procedimento aeronave, reporte passando Serra do 366, o ajuste é no 015. Desça para 2500 Serra, altímetro 015, direto Serra Victor 366, é papel estabilizado, azul 4207. Lima Azul Papá, desça para 4.000 pés, o ajuste é no 0.95, está autorizado para o Serra Vito 366 na presente. Que próximo ao eixo da 1028, tá? Autorizado o cruzamento do eixo da decolagem da 10, eu posso ir através de buraquinho para transferência. Ajuste, mantém 1015. Ok, mantém 1015, eu posso entrar no portão buraquinho, eu levo um pouco mais. Ok, Diego Assis, que pediu pro rotatório e reporte visual com campo. Ela tá com o Mike no Porto Buraquinha. Ela tá com a Mike da presente frente para ele controle de Salvador em 1 no 9.8, bom voo. Sua controle 1 no 9.8, graças a bom serviço. Eu sou o Mike, mantendo 500 pés, depois de acessar 20 milhas de Salvador. Manterá 500 pés, depois estará de bronze CTR, de volta para o Mike. Estabilidade aeronave 0042-07. Azul 4207-12, na sequência da noite, décima 1295, azul 4207, bom dia. Azul 4207, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 360 graus, 02 nós. Autorizado, pouso, pista no zero, azul 4207. Sete, pista avisar o campo. Visual com campo, 9 graus Celsius. Ela torre, frequência 1, décima 95. Torre 1, 9, décima 95 graus, 9 graus Celsius. Papá Romeu, Oscar Romeu Lima, está afastado 61 milhas a oeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame de controle Aracaju, na frequência 120, décima 3. Através de animal, 9 graus Celsius. Pelo azul, papá, desce para 2500, autorizado RNAV, reporte de papo de serviço 366. O senhor está na 2500, vai reportar passando Serra Victor 366.